Fértil como terra preta é a mente do vilão. Quem vem lá, cês função, vindo de galachão, peraí. Pode pá que não dá em passou do Bronx. Entre lobos e hienas passo a fonte. No volante do Fusquinha, essa é a visão. Coleta das verdinhas dividindo o pão. Febre da ZS, vida gangsta. Rimas e brilhantes, coisa nostra. Perigo do caralho, a vida é passageira. Chega de ensaio, cena verdadeira. A banda é Black Hill, a música traz sorte. Representa a Brau, chega Dom Pichote. Do lado dos monstrões, o William Magalhães. Nessa qualidade vem alguns milhões. Não sabe de onde eu vim, talvez não vai saber. O Rosana tá aí, agora é pra valer. Vamos caminhando, observando, tem uns planos executando. Na terra da garoa tá lucrando. Andando contra o vento, vou vivendo clima tenso. Revólver na cintura de All-Star e Lens. A coisa nostra vem, só pra contar as de 100. O Bang louco tá aqui com a Black Hill Zen. Alguns pipoca vem, a arma tá sem trava. Sem silenciador pra orelhada, vai pras nuvens. Em campo de novo, pode vir, tem vitória, a maioria é o povo, só quer fazer o bem. Nego faz refém, os brancos que aqui tem, só pega o que tá dentro da mala, sem ferir ninguém. Salve Febem, me inspiro com o tem. Canta a realidade das ruas que te leva além. É o fim que vem, tipo o Rio e o Ken. Quem representou bem, mostrou ter coragem. E no princípio era trevas, no início do início um cego leva uma leva, um passo do precipício, não de som nem de Eva, louco de solidão. No princípio era trevas, Malcolm foi Lampião, lâmpadas para os pés negros do 2010, fã de Múmia, Bujamal, Osama, Saddam, Al-Qaeda, Talibã, Iraque, Vietnã, contra os boy, contra os boy, contra a Klux Klan. E o Japão de manhã, dando Pelé nos Rocan, pé de porco é perfil, os seis é meia de lã. O plant é de maçã, tá firmão, tá suave. Sem flagrante na nave, sou crioulo, sou chave. E elas gostam assim, eu ando sozinho, sabe? Tem vários por mim. Olha, enquadrar os patrícios, bicho, moia azedou. Abandonar o Peugeot, pular no muro a milhão. Só se for, vai que vai. Os moleque é zica, caralho, dá trabalho, né? Na selva a gente é o que é, porque não tem alarme bom. Quando o bom ladrão quer, cês dão taça de veneno e quer suflé. Fértil como terra preta é a mente do vilão. Quem vem lá, cês função, vindo de galachão. No coração da quebrada, percorrendo as artérias. Vão, vão, nunca em vão, espalhando sonhos em grão. Na contenção, sem férias, em cor e em close. Um alvo sem pose, magrelo chavão desde os 12. Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. Seus cuzão, não é pra qualquer um mesmo não. Enquanto a vanguarda negra e a van, filosofia sã, fundão, meu divã. E nerd tem a fã, premier no. Toma no barulho, né? Banda Black Hill na porra do bagulho, é.